seu mané, com licença da palavra. Me desculpe, mas eu tô muito nervoso. É que eu tô amando tua filha e a gente tá querendo se amarrar. Seu mané, eu já tenho umas besteiras e o resto a gente compra a prestação. O senhor deve estar meio cabreiro, mas eu juro, não é malandragem não. Seu mané, eu vim pedir a mão de Joana em casamento. Eu vim pedir a mão de Joana em casamento. Se o senhor disser que não, eu não aguento. Seu mané, eu respeito teu bigode e até tremo quando vejo teu facão. Pois os cinco candidatos que tentaram ser teus genros já tombaram pelo chão. Seu mané, eu vim pedir a mão de Joana em casamento.